como que a nossa audiência já participa do Jumboteco, Nandão. Muita gente elogiando as fotos do show que você postou no Tico Tico nos últimos dias. É, de vez em quando eu acerto, como você bem diz. É raro, mas acerto. Bom, para participar é só chegar no nosso site, oefm.com.br, selecionando Fale Conosco Rio de Janeiro, como fez o Eduardo Figueiredo, que mesmo faltando algumas músicas, achou o show do Kraftwerk meio curto. Nandão, você sabe que neste exato instante, há 3 anos atrás, o Ronquinha já tinha nascido aqui na UFM, tinha 3 diazinhos de existência. Ronca Ronca nasceu no dia 21 de março de 2006. E o programa de hoje, totalmente festivo, por várias razões, é dedicado, Nandão, à nossa torcida, à nossa audiência, que por inúmeras razões não puderam conferir o Radiohead no Brasa, no Rio, em São Paulo. Tem gente que não pode mesmo, né? Como eu disse, por inúmeras razões. Então o Ronca Ronca de hoje é dedicado para você. Mais adiante teremos a presença da banda de Recife, Ed, que passou aqui pelo estúdio da UFM hoje e gravou uma sessão espetacular pra gente. E aliás, hoje, coincidentemente, nós teremos 2 Eds. Ronca, ronca. Ronca, ronca. I sit and I don't make a sound while I watch the speakers pound. I want it up to turn it down, 'cause I'm waking up half the town, but I don't hear a word that said while the needles hit the red. I'm just see the max lights blink. They say they don't sleep or wink, but I don't want to hear me think. Life's no fun and life is dumb unless you turn the knobs up full. FM. Meu filho, eu estou aqui para confundir. Eu não estou aqui para explicar. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da Gente Ronca Ronca do dia 24 de março de 2009. Aí o fundo Stiff Little Fingers, direto de Belfast, na Irlanda, que ficou de fora, lamentavelmente, no programa passado, comemorativo ao dia de São Patrício. E a nossa torcida gritou para Dedéu: cadê o Stiff Little Fingers? Cadê o Stiff Little Fingers? Estamos ao vivo para toda a galáxia em oifm.com.br e para o seu home teacher ou para o seu radinho de uma pilha apenas pela OFM 93.9 em BH, Belo Horizonte, Campinas 94.1, Fortaleza 101.7, Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, Santos 102.1, São Paulo 94.1, Uberlândia 101.9, Vitória VEX 105.7. Não temos promoções, afinal? Temos, do show do dia 8 de abril, Seus Amigos Mascarados. Papo de beijo, né? Oh, yeah. A gente podia mandar um Prince lá, hein? Mandar um Prince. Kiss! Tá preparado pra mandar um beijo pra um ouvinte nosso? Pô, lógico, girls. Girls, I love you. A Gabi do Léo, o nome é esse de batismo. Gabi do Léo. Gabi do Léo. Tem gente que se chama Maisena, Mertiolate, Band-Aid. A Gabi do Léo não conhecia a rapaziada de Oxford, mas foi ao show no Rio de Janeiro. Sei. E chonou. Ah, é? Chonou total, já marcou viagem pra Inglaterra. Beleza. Tá estudando a banda, querendo saber como é que eles montam aquela bagaça toda. Vai largar o Pedro, né? Vai partir pra assessorar os caras. Vai largar o Pedro. Não, com todo respeito, né, Gabi do Léo? Manda um beijo pra Gabi do Léo, cara. Ô, Gabizoca. Chonou, chonou mesmo. Caiu da cama. Muito legal. Nossa torcida já se manifestou sobre a turma do Tom York. É, muita gente agradecendo. O que, cara? Porque muita gente não foi no show, né? Ah, nossa. A homenagem. O programa de hoje é dedicado a quem não pôde ir. Mais adiante, no João Boteco, nós vamos, Nandão, comentar o fato mais interessante, mais emblemático, que foi ejaculado pelas caixas de som, tanto no Rio quanto em São Paulo, durante as apresentações do evento, cara. Tá preparado? Vai. Porque a verdade dói, maluco. Ronca, ronca. Ronca.

Oi FM. Eu queria que eu ganhe também. Tem que ser um negócio bom para todo mundo. Até porque é um dinheiro público, não tem dono, né? É dinheiro da prefeitura. Então, tem como dar uma margem e você ganha um dinheiro. Eu ganho dinheiro, tipo, ganha, todo mundo ganha. When it's cold outside, I got the mouth of me. You'll see what could make me feel this way. My girl, I'm talking about my girl. I got so much money to be the envy in me. I got a sweeter song than the birds in their trees. I guess you'll say what could make me feel this way. My girl, I'm talking about my girl. Sou Arthur da Pieve e também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares. Yeah. rapaziada. Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Mais uma, Nadão, pelo amor de Deus. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Quem estava com alguma dúvida, não tem mais, né? Há um tempão eu estou com essa caixa para trazer ao Jumboteco, The Jesus and Mary Chain. Quatro CDs de tirar pica-pau do oco. Lados B, regravações, sobra de estúdio, o Diabo A4, que a banda compilou monumentalmente. Não, por favor, passe suas mãos, dê uma lavadinha. Vai encebar a parada, não? O que você deseja? Dá uma olhada e comenta. Eu comentar. A caixinha é linda, né? Tem o tamanho de dois CDs em pé, um em cima do outro. Que doido, cara. 1 milhão de imagens aqui em alta definição. Todo mundo reconheceu a gravação do Jesus para My Girl, clássico do Temptations. Tá até no ponto ainda. When it's cold outside, I got a mouth of me. O pessoal é mais introspectivo da nossa torcida, Nandão, jamais poderia imaginar dos irmãozinhos lá de Glasgow caírem de boca num clássico absoluto da soul music americana. I'm talking about my girl. Mas isso eles fazem com frequência. Essa outra aqui, você reconheceu que música é essa? Deixa entrar a melodia. Reconheceu, Nandão? Não. Nós já falamos do autor da música. Olha ela aqui, ó. Cacetada, meu amigo. Sentiu, né, Nandão? Os irmãos Reed jogaram toda a sua criatividade em cima de Alphabet Street, do Prince. E essa é uma edição do disco do Prince em vinil, porque, curiosamente, quando ele foi lançado em 80 e burdoada, o Prince sempre inventando moda, né? Ele é um cara que adora criar esses assuntos em cima de sua obra. O disco, certamente muitos dos nossos ouvintes se lembram disso, não era dividido por faixa, era uma faixa apenas. Se você quisesse ouvir a quarta música, você tinha que ouvir as três anteriores. E como Alphabet Street é a segunda, tinha que rasgar o disco então, até chegar a segunda. E é chato pra dedéu, né? Vamos combinar. Aí eu trouxe o vinil que fica mais fácil identificar a música. Olha o bonitão. Agora comenta, Nandão, você vai ser o nosso gestor de arte gráfica, maluco. Você acha essa capa espetacular? Espetacular. Prince Seminu. Isso aí é 20 anos atrás, né? Com a mão no peitinho. Vê se tem o tempo atrás aí, o tempo. Não tenho a mínima ideia. Prince Love Sexy, com a mão no peitinho, com bigode, coisa e tal. Eu não sou muito fã dessas paradas, não. Que paradas, cara? Absolutamente genial isso aí. Isso aí já é, isso é a parte funda da piscina, assim. Bota. Que é absolutamente genial isso aí. Isso aí já é, isso é a parte funda da piscina, assim. Esse é Milton Banana ao fundo. Rapaz, quase que aconteceu um acidente aqui, né? Você viu? Vi. Vamos fazer um confere aqui. Clap your hands. Stomp your feet. Everybody knows. Assim começa o disco do Prince, Love Sexy. When love calls, gotta go. Welcome to the new power generation. The reason why my voice is so clear is there's no smack in my brain. Você tá... Tu não gosta, né, cara? Não, porque ele tá com a mão nos seios. Eu não gosto dessas coisas que chocam, entendeu? Galinha, sabe? Eu não curto. Acho que tá resolvida aqui a situação, né? Olha que coincidência. Por falar nele, sua santidade púrpura, ouve isso aqui. City. I've got what it takes to please a woman. anger and pain. But come and see, there's still some gentle people fucking to Strawberry Letter 23. Qual você acha que é? Bom, pra mim é essa que tá aqui atrás. Qual? Essa que tá aqui atrás. Qual? Essa que tá aqui atrás. Qual? Essa que tá aqui atrás. Rapaz, belezura, hein? Hein? Belezura. Que situação, meu amigo. E a gente falando do Prince, né? Aí vem essa turma. I'm so sick to suck in the dick. Evidentemente, aqui o Prince talvez seja a referência nessa onda mais conhecida, mas isso aqui é Curtis Mayfield e um monte de outros que fizeram a chocadeira do Prince de centenas de canários. Não, não, bota uma vinhetinha que eu vou passar essa faixa 8, eu vou para a primeira música desse CD que muda bastante da história aqui. Thank you! Esse é o lado B do disco! Não, acho que é o lado A, sei lá. O que interessa dos dois lados. Não, vai, deixa tudo bem. Muito rock nas fugas enluaradas de todos vocês! Senhoras e senhores, meninas, meninos recém-nascidos, gestantes, andrógenos, sinta a pressão do Barabás! Sinta a pressão! Esse é o Off Montreal. Nandão, você como nosso gestor de arte gráfica, você já passou suas mãos na caixa do Diesel Merchant com seu amigo, quase primo, Selvagem da Ilha. É. Pergunta se é, e é Selvagem. É. É essa mesmo. É. A força do pensamento negativo. The power of negative thinking, besides inherited. Harity. Você fez inglês? Porra, vou nem falar onde, né? Em Angola. É isso. Agora, Nandão, você é o gestor de arte gráfica. Você já passou essa irmão? Você tá achando graça? Qual é a tua? Já passou sua irmã na caixa do Diesel Merchant? Você acha que é assim que vai funcionar esse negócio aí? Já analisou? Ah. A capa do Prince, ele com as mãos nos seios. A capa do Prince é caída, cara. Agora, dá uma olhada nisso aqui, com todo respeito. É, isso aqui é legal para crianças. Isso. Hein? Uma capa multi-recortada que se desdobra em várias partes. Tipo aqueles livrinhos que as crianças compram, que você abre e aí sai um castelinho, assim, monta. Mesma coisa. Mas essa é bonita. Esse agora é quero ver você guardar Montreal. De volta, malandro. É chato pra caramba. Off Montreal. I'm cracking my sweet love. O que diz a nossa torcida, Nandão? Ih, não diz nada, né? Não, diz. O Selvagem tá por aqui. E o Rangel, lá de Recife, tá dizendo que torce pelo Santa Cruz e tá parabenizando o Vasco pela vitória. Pô, nada a ver, Rangel. Qual é a tua? Ih, cara. Tá, Zeridum. Você... Fred04 ainda está reverberando na minha cabeça. Sete lixos, comentários. Foi muito legal e tal. Foi legal, né, o programa com o Fred. Você recebeu um e-mail que eu te mandei do João de Deus Júnior, de Currais Novos, no Rio Grande do Norte? Perfeitamente. Rapaz, o Jumboteco, neste exato instante, está estacionado, pousado, em Currais Novos, no Rio Grande do Norte, dentro do chateau de João de Deus Júnior. Joãozinho, segura. Nandão, você como nosso gestor de assuntos urbanos, como você imagina Currais Novos no Rio Grande do Norte a este exato instante com Off Montreal ecoando loucamente por ali, cara? Ah, que beleza, né, cara? We'll be right back. Oi FM. Nai baba tiranga niko mba muno. Zvaita seko mwananga. Tiri vatatuka. Ini baba wako 1, mai vako 2 neweka wechitatu. Na baba mudiki Francis. Um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, porque eu sou honesto, hein? Cavalheiros e cavaleiras, damos os seixos, muito boa tarde. Acaba de subir para o ar a sua PRK-30, falando diretamente do segundo andar do edifício, explicar, enquanto não iniciou a construção do primeiro andar. É por isso que anunciamos sempre, no ar, PRK-30. Rapaz. Aí o fundo King Crimson com Heartbeat. Agora, Nudão, negócio é doido, né, cara? Negócio de rádio. A gente dedica o programa pra Gabi do Léo. Porra, Gabi do Léo. É, e ela falou que tava numa biblioteca pública pesquisando sobre a banda de Oxford. Sei. Vamos voltar a fita e mandar de novo um beijo especial para Gabi do Léo, que tem esse nome mesmo ali. E que chonou pela turma de Oxford. Já comprou passagem para lá, já se inscreveu numa regata, tem um negócio de uma regata lá. Parece que ela tatuou em Rainbows. É. No cotovelo. Aonde? Cotovelo. Cavaleiros e cavaleiras, damos os seixos, muito boa tarde. Acaba de subir para o ar a sua PRK-30, falando diretamente do segundo andar do edifício Explicar, enquanto não iniciou a construção do primeiro andar. É por isso que anunciamos sempre, no ar, PRK-30. Oi, FM. Muito bem, deixa eu... Chegou a hora... Ronca! Sentiu o mix, né? Muitas mentes ao mesmo tempo. Clima ali Perry total, né, cara? Estamos ao vivo, hein? Mandar um abraço para o nosso amigo de muito tempo, Alexandre Totó, toda terça-feira ligado no João Boteco. Ah, para mandar... Porra, Totó, você, queridão, é sempre presente. Vamos falar da promoção, vamos falar da participação. Vamos, aí, a gente vai à Bolívia rápido. Não, calma, faltam 5 minutos, cara. Ah, é? Ah, então tá. Vamos tocar a música. Olha só, hoje o Ronca Ronca, já com 3 diazinhos de existência... Ronquinha nasceu aqui na... 3 dias de existência. É. 3 dias de... 3 anos e 3 dias. Não, neném. 3 dias contando o dia 21 de março, que foi quando ele veio ao mundo, de 2006. E, coincidentemente, chegou hoje pelo correio uma carta espetacular. Você, como nosso gestor de arte gráfica, da nossa ouvinte de sempre, frequentadora frenética das festas. Olha o sobrenome. A Tatiana Leal. Olha a carta que ela enviou, maluco. É, muito bem decorada, né? Vamos que eu leia a carta? Não, não, não, não, só pra você ver como você acariciou a caixa do Jusomero Chen, do Prince of Montreal. Contagem agressiva para 20 de março de 2009. É. Agressiva, eu disse. É. Vamos aproveitar com a turma de Oxford aqui ao fundo para dar o endereço da UFM para onde nossa torcida pode enviar sua carta. Old School Total. Segura, hein? Amanhã no Tico Tico eu vou colocar, vou fotografar a frente da carta enviada pela Tatiana para colocar, até para inspirar a nossa audiência a participar por carta do Ronquinha. Você pode enviar sua missiva para OIFM, programa Ronca Ronca, OIFM, programa Ronca Ronca, Rua Jangadeiros 48, CEP 22420-010, Ipanema, Rio de Janeiro. Oi, FM, programa Ronca Ronca, Rua Jangadeiros 48, CEP 22420-010, Ipanema, Rio de Janeiro. Mas como nós falamos no início do programa, a banda de Recife, Ed, esteve aqui. Amanhã, no Odisseia, eles lançam o seu novíssimo disco. Está com o disco aí, Nandão? A criança mesmo? É óbvio, meu camarada. Opa! Lacradinho, né? Carnaval no Inferno. Eles estão começando a turnê desse disco. Produzido pelo genial Buguinho. Uma lenda. Com o Fábio. O cara que faz o som da nação. É. E lançou um disco recentemente, já mostramos muito aqui. E eu toquei. Não sei se aqui no Rio ou lá em São Paulo, na Chácara. Um espetáculo. Então o Ed está no Rio de Janeiro, passou pelo estúdio da UFM hoje à tarde, gravou uma sessão pro Ronca Ronca e foi ao vivo pela internet. Exatamente. No portal Oi Novo Som. Oi Novo Som para a galáxia toda. E eles fizeram essa gentileza com a gente. Vamos ouvir uma música, Nandão? Vamos ouvir uma música. Lembrando que o Oi Novo Som é o portal das bandas independentes. Amanhã tem transmissão ao vivo a partir das 7 da noite com o Baia para toda a rede. E hoje o Ed passou por aqui para gravar a sessão exclusivíssima, aproveitando a turnê do novo disco. O Pode me chamar que eu vou. Eu vou. Quando me quiser eu vou. Olha, eu vou. Eu já estou aí. Sem muita coisa pra levar, sem quase nada pra fazer, sem muita coisa pra dizer e pra começar. Pode me chamar que eu vou. Eu vou. Quando me quiser eu vou. Olha, eu vou. Eu já estou aí. É. Você vai cair na peça. Você vai cair na peça. Você vai cair na festa. Você vai cair na festa. Sem muita coisa pra levar, sem quase nada pra fazer, sem muita coisa pra dizer e pra começar. Pode me chamar que eu vou. Eu vou. Quando me quiser eu vou. Olha, eu vou. Eu já estou aí. É. Só pra dizer, pode me chamar que eu vou. Eu vou. Quando me quiser eu vou. Olha, eu vou. Eu já sou aí. É, eu já sou. Você vai cair na festa. Você se requebra, caia por cima de mim. Você vai cair. Você vai cair com toda alegria. Você vai cair na festa com todos os planos, por todo lugar. Você vai cair na festa. Você vai cair na festa. Aqui é Marcelinho da Lua e eu também estou ligado no Ronca Ronca com o Maurício Valadares. Quer botar os sons mais legais do Ronquinha no seu Oi? Envie agora uma mensagem de texto com a palavra Ronca para 939 e deixe a desorientação tomar conta do seu Oi. Sugar is sweet. Clap your hands. Donatão de novo, não dão, por favor. Pô, peraí, não é assim que a banda toca não, mano. É, desculpa. Mas vamos lá, hein. Só porque é o João Donato. Everybody. Alô, aqui é o João Donato. Eu também estou ligado no programa Ronca Ronca, do Maurício Valadares. Promoções? É, por favor, vamos nessa? A curadoria trabalhou forte para formatar e alavancar uma perguntinha. Olha só. This is Ernest Hemingway. This is Ernest Hemingway. This is Ernest Hemingway. The fifth column was written in the fall and early winter of 1937. Sentiu a pressão? Achei esse disco em São Paulo um espetáculo. Ele custa pra lá de 200 doletas. É isso. Lá fora, paguei 8 merreis, se não me engano. Ele, é. Olha, olha, mais uma capa pra você, não. It had been fought São gravações originais do Ernest Hemingway. Tem, isso, tem o discurso dele quando ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Ele não pôde receber aqui, perto de Magé, inclusive, que eles entregam o prêmio. Uhum. E ele gravou o depoimento e a gravação foi mostrada lá. Ele, vamos, não é ninguém. Pode abrir, Nandão, pode abrir. Dá aquela torcidinha que eu vou voltar aqui, Nandão. Não, torcia. Vou fazer o seguinte aqui. Fazer aqui um negocinho. Os deputados aprovaram um aumento em seus salários de quase 30%. Cada deputado recebe R$16.500 por mês. De repente isso aí. Como é que é? Ah lá, gravado em Cuba, obviamente. Não, exatamente. Então, eu fiquei, assim como a Gabi do Léo chonou pela turma de Oxford, da cabeça de rádio, eu chonei pelo Ernesto. Camarada que no currículo tem Prêmio Nobel de Literatura e amigo de Fidel. É. Hein? Tem uma casinha lá. É. E a história, então, é a perguntinha da promoção é... Aí eu fiquei doido pra tomar um chopp com ele, cara. Com o Hemingway? É, assim... Não, tu viu a data aqui? É, tu viu, né? 40 cruzeiros. Tu comprou por R$8. 25 de fevereiro de 1970, se eu não me engano. É, exatamente, 70. Então eu falei assim, pô, se o Ernestão estivesse por aí, seria um papo bacana, né? Ele falar ali da música cubana, do boteco que ele ia lá encher a caveirinha, as histórias dele ali na Espanha. Bom, enfim. Falei, porra, tá aí. Vou mandar a vinheta à procuradoria de perguntinha. E a perguntinha é essa: com quem você gostaria de tomar um chopp? Um chopp pra ser um clima, né, mais a... Brodagem. Mais pra cima. Escorreguei aqui na parada. É, para de rir de mim, cara. Poderia ser um café, mas café é um negócio mais formal. Poderia ser uma água com gases. Gases, então, um negócio também não vai adiante. Então, um chopp para ficar bonito. Como dizia nosso amigo Chico Science. Então, a perguntinha é essa. Com quem você gostaria de tomar um chopex? O que, que nós temos para a nossa audiência? Quatro pares... De dois. De dois ingressos. Para o show do Kiss, dia 8 de abril na Apoteose, promoção exclusiva da Oi FM. Opa. Repete, Nandão, por favor. Quatro pares para o show do Kiss, dia 8 de abril, lá na Apoteose, aqui no Rio de Janeiro. Para quem responder a perguntinha, com quem você gostaria de tomar um chopex? Bater um papo, ficar ali naquela conversa mole, trocando de ideia. Mande um nome apenas. Sim. E utiliza, evidentemente, a sua criatividade, que é forte. Manda pra onde, Nandão? Envia através do nosso site, oefm.com.br. Chegando lá, selecione Fale Conosco, depois Rio de Janeiro. E mande o seu par de chopp no fim de tarde. Mas aí lá em São Paulo, São Paulo realmente é um delírio para quem gosta de música, porque as opções de loja de disco, não para você adquirir alguma coisa, mas para ir lá conversar, bater papo, se informar, saber o que está acontecendo. A loja de disco é basicamente isso. Comentamos isso recentemente, o Damon Albarn falando do futuro e do presente das lojas, né? O que espera ao pessoal que trabalha com um disco. E lá eu conheci um cara que eu nunca tinha ouvido falar. O nome dele era meio conhecido, mas eu nunca ouvi. O tal do Daniel Johnstone. É um cidadão que começou a aparecer para um público micro em 1980, no início dos anos 80. E ele já era completamente sequelado. É da turma Rock Erickson, do 13th Floor Elevator, Sid Barrett. Manja, essa rapaziada, além da conta de criatividade, pessoas que beiram a genialidade mesmo, mas que têm problemas sérios de saúde, mental mesmo. Os dois que eu citei são exemplos para todo mundo que está nos ouvindo. E o Daniel Johnstone sempre foi nessa onda, com seríssimos problemas, tratamento cascudo, e começou a fazer música independente e começou a ter um monte de gente bacana prestando atenção na música dele. Ficou bem, pessoal do Yola Tengo, do Sonic Youth, um monte de gente começou a levantar a bola Daniel Johnson, que eu nunca ouvi antes. Conhecia de nome, assim, por referências bem distantes. E ele lançou, ano passado, uma edição dupla muito bacana, que é The Late Great Daniel Johnston, Discovered Covered, que são 19 faixas originais criadas por ele, de discos, vários discos, várias fontes, e o outro disco são as mesmas músicas interpretadas por Teenage Fan Club, Eels, TV on the Radio, Flaming Lips, Mercury Rev, Dick Chestnut, tô falando alguns aqui, e fecha simplesmente com Tom Waits interpretando as músicas Daniel Johnston. A música que abre o disco dele é essa aqui, ó. My life, ronca, ronca. Over again, over again, my friend. Say I'm back again. My life is starting over again. Over again. My fame is spreading across the land. Now I've got me a band. Got me a band, my fame is spreading across the land. My life is starting over. The years of suffering and pain, there's no one to blame except myself. But my life is starting over again, over again. My time is fleeting fast, it just won't last. I forgot about the past, but my life starting over again, over again. I know that there's no place left to hide, but I guess that it's better than suicide. My life is starting over again, my friend. Hello everybody, what's happening? It's Eugene Hoots from Gogol Bordello, directly from Ronka Ronka from OAFM. Respectus Maximus, everybody. This is Ernest Hemingway. Essa já é outra faixa do disco, uma gravação original do Daniel Johnston. A promoção está valendo 4 pares de 2 ingressos para o Kiss, dia 8 de abril, na Apoteose, Rio de Janeiro. Basta responder com quem você gostaria de tomar um Chopex, conhecer a pessoa, bater um papo, trocar de ideia. Mande sua participação para onde, Nandão? Para o nosso site, oefm.com.br. Chegando lá, selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro. As primeiras gravações do Daniel Johnston foram colocadas ali para a turma dele em uma tiragem muito reduzida em fita cassete. Durante muito tempo ele ficou em cima do formato cassete. Aí depois ele reapareceu no início dos anos 90, já enturmado com pessoas que estavam no mercado, e apareceu de uma forma um pouquinho mais organizada. Só que, ao encontro dessa melhora artística, veio a degringolada física mesmo. A coisa da incapacidade dele administrar aquilo. Ele até hoje está aí na ativa, é sempre amparado por uma turma cascuda que sabe do valor dele e da realidade completamente diferente da que as pessoas transitam. Essa música tem como título Walking the Call. E simplesmente, para gravar essa mesma música nesse CD, veio a turma do TV on the Radio. Essa é a trilha de There Will Be Blood, filme espetacular, trilha criada pelo Johnny Greenwood, o guitarrista da turma de Oxford. E de repente, Nandão, no In Rainbows tem uns agradecimentos ali. Não sei se você já tinha reparado. E entre os nomes está um de Salvador. Acho que você já comentou isso, não? Tá ligado quem é o Salvador, né? Não. É o filho. Filho? Salvador. Do outro guitarrista. Ah, é? Que é fissurado no Brasa, vive lá na terra da Vanessa. Uhum. E parece que vão circular por aqui e ele vai pra lá de novo. E um dos filhos do Ed O'Brien, né? O nome? Ed O'Brien. 5 metros. Salvador, ainda bem que não é Itapecerica da Serra, Teresópolis, imagina. Salvador fica melhor, né? Xeramobim? Quem? Xeramobim? Olha só, falar em filme. Deixa eu tocar. Qual é tu? Diga lá, Nandão. Pois é, falar em filme, e você tocou há pouco... Do Daniel Johnston. Daniel Johnston. Muita gente indicando o filme. Ele tem um documentário que dizem que é espetacular. Imperdível. O título em inglês é The Devil of Daniel Johnston, se eu não me engano. Muita gente indicando e comentando que o Kurt Cobain usava a camisa. E daí muita gente se interessou. E isso é interessante. Eu conheci o Daniel Johnston, a obra dele, esse disco... Na Sensorial, uma loja de disco ali nas galerias ali da 24 de maio. Bacana pra caramba, totalmente situada na música de um jeito ronca-ronca. E nunca tinha ouvido, como eu falei. Conheci o nome dele à distância, mas a música dele eu desconhecia completamente. E aí cai como uma vulva aquela história que a gente sempre fala, mas a gente não tem comentado. Que vale um lembrete, sobretudo a novíssima geração de ouvintes do programa, Ronquinha com 3 anos no lombo de OFM. Então, querido novo ouvinte, tenha você qualquer idade, se chegar algum caboclinho do seu lado, tirando onda, que conhece música eletrônica, que conhece jazz, samba, ritmos cubanos, africanos, música da Tailândia, rock. Caô. Ninguém sabe Paul Newman. Não há quem possa chegar na sua frente e dizer: eu conheço, manjo pra caramba, tenho tudo. Não tem nada. Caô. Não sabe nada. Como diz o outro lá. Não sabe nada, absolutamente nada. Quanto mais vai cavar, mais vai achar. Quanto mais olhar para o lado, vai ter que olhar para um lado muito distante, seja em qualquer área, seja em qualquer coisa, em qualquer situação. Mas na música, sobretudo nos ambientes onde a gente circula, né, Nandão? Uhum. Muita gente tira onda. É, eu tiro onda pra caramba. Mas é, Nandão é um deles. Mas Nandão é um cômicozinho, é um cara... O quê? Uma pândega, né? Um cidadão... Enfim, então, o cara que chegar tirando a onda, que não é a onda do Nandão, não é a marra do Allman Brothers... Sim. Dá uma olhadinha pra ele e fala assim, ô, se liga, maluco. Nandão, tá preparado para a principal informação que foi devidamente jogada pelas caixas de som na chácara do Joca, em São Paulo, e na Apoteose, no Rio de Janeiro, nas apresentações dos Hermanitos... Kraftwerk e Radiohead. Qual é da parada? Tá preparado? Thank you. Oi FM. Oi pessoal, ligado aqui no Ronca Ronca, meu nome é Marcelo Liuca e graças a Deus sou rubro-negro. E tô aqui pra dizer que, ó, sou fã do programa e há muito tempo ele me faz a cabeça. Valeu, grande abraço. Põe de novo, Marcelão, por favor, Nandão. Oi pessoal, ligado aqui no Ronca Ronca, meu nome é Marcelo Liuca e graças a Deus sou rubro-negro. E tô aqui pra dizer que, ó, sou fã do programa e há muito tempo ele me faz a cabeça. Valeu, grande abraço. Valendo a promoção, 4 pares de 2 ingressos para Kiss, dia 8 de abril, na Apoteose, no Rio de Janeiro. Basta responder, pelo e-mail que o Nando vai dar a seguir, com quem você gostaria de tomar um Chopex. Chopinho ali, conversar, pô, e aí, maluco, como é que tá? Manda aquele cara, e aí, maluco, não sei o que, vem aí, pá. É só malandragem, né? E aí, rapaz, e aí, como é que tá aí, o negócio aí, rapaz, e aí, maluca, é, tamo aí, tamo aí, de matar e tapa de real, suca, é. Isso aí ele tava tomando chope. É, exatamente, esse é o papo que a gente tem que mandar. Então a promoção é essa, com quem você gostaria de tomar um Chopex, 4 ingressos duplos para o Kiss de hoje de abril na Apoteose. Para onde manda a participação, Nandão? Para o nosso site ufm.com.br, selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro. Muita gente por aqui, Vitor Garcês Ferreira, Nilda, Gilberto, acho que é a mesma família, hein? Marcelo Silva, Yuri, Helena, Araripe, gente para Dedel e Kleber Vinícius. Ixi, Santos Monte. Tá sumido, não? Klebinho? É. Klebinho falou que ficou com medo do filme The Devil and Daniel Johnston. E é, vale a pena assistir, mas o cara ficou com medo do filme. Não. É uma marica, né? E o de Fortaleza? Fortaleza... Ah, é, o cara tá ouvindo o Elano Araripe. Parabéns, Maurício, toda a galera do Ronquinha. Sou torcida de Fortaleza. Assim, semanalmente estamos aqui, Atitudes, blá blá blá. King Crimson matou a pau. É isso aí, bem, manda um abraço hoje ou na próxima semana. Um abraço hoje, né? É, manda hoje. Elano Araripe, um abraço grande para você, Fortaleza e adjacências. Mas a historinha é a seguinte, Nandão. Sim. Nós mostramos antes o Johnny Greenwood com a trilha do There Will Be Blood. E desde que nós confirmamos aqui a participação do Ronca Ronca no festival, com a turma de Oxford, o Kraftwerk e os Hermanitos, estava acertada a nossa participação antes dos Hermanos para fazer o som. Previsto apenas uma hora. E conversando com o Morris, que é um stage manager escocês que mora no Brasil, que já trabalhou com todo mundo, diz aí qualquer nome, qualquer festival, seja onde for, na Irlanda, em Caixa Prego, em Portugal, em Moscou, o Morris já esteve ali. Uma moça de educação, enfim, uma figura espetacular. O Morris falou: Maurício, fique preparado, porque pode ser que você toque entre Los Hermanos e Kraftwerk, e entre Kraftwerk e a turma de Oxford. Eu falei: beleza, é nóis, estamos aí. Mas aí o que que acontece? Você imagina um show do Kraftwerk, depois dos Los Hermanos no Brasil. A hora que antecede o show já é o show do Kraftwerk. O Radiohead também. A hora que antecede o Radiohead, seja onde for, já é o show deles. Ainda mais num país distante, com bandas atirando para todos os lados, num festival. Tem o Mad Professor aí? Yo. This is Mad Professor. Já foi então, né? Yo, this is my professor in tune from outer space. You are listening to Ronca Ronca at Oi FM. Dubbing you crazy. Então eu fui preparado para isso, para estender o tempo nos dois intervalos, antes do Kraftwerk e antes do Radiohead. E o Morris falou: ó, isso vai ser resolvido lá, com o pessoal deles. Beleza. Cheguei lá na Apoteose, na hora, até antes, já começamos a sonorizar ali o espaço. E em São Paulo cheguei muito mais cedo, é sempre uma hora antes do show, do Los Hermanos. Então, em São Paulo, os hermanos estavam programados para 6h30, o meu horário era 5h30. Eu cheguei lá às 3 horas. E às 3h30, o pau já começou a comer frenético na casa de Noca, e eu coloquei um sucinto relato do que aconteceu, principalmente em São Paulo, onde a gente teve mais tempo, é de como as coisas correram por ali. Correram mais frouxas do que aqui no Rio de Janeiro. Enfim, só que lá, toquei, Los Hermanos tocaram, falei, e aí, Morris, vai rolar? Ah, peraí, vou falar com os caras lá no Segura Bar. E nisso já tava rolando um som, quando acabou Los Hermanos e entrou, quem foi? A Apoteose ou a Chácara, percebeu, na hora que Los Hermanos acabaram, entrou um... Isso já era som do Kraftwerk, a primeira hora do show deles. Sim. A hora de que antecede eles subirem no palco. Beleza. Ah, aí o Morris chegou. Eu, pô, Maurício, desculpe. Eu disse, não tem desculpe nada. Eu tô aqui pra tocar antes dos Hermanos, não tô pra tocar depois. Tocaria se fosse necessário. Não, mas os caras. Ah, beleza, tranquilo. E aí ele falou: o Kraftwerk prepara o show e o Radiohead também. Eles fazem o som antes e na hora que acabar o show da rapaziada não tem mais nada. Não tem som depois do show do Radiohead. Falei, beleza, ótimo. Então, juntei a tralha e fui assistir ao Kraftwerk e ao Radiohead. E aí, o que que aconteceu, meu amor? Você me chamou de meu amor? Não, né? É, meu amor. Pô, tá louco, cara. Por que, cara? Mas minha mãe tá ouvindo, porra. Eu te amo, Nandão. Sou amor da minha mãe. Eu já declarei meu amor por você várias vezes. Porra, aqui. E hoje é um dia pra declarar. É tua. Com quem tem 3 dias de nascimento, cara. Um beijo. Meu amor, aí o que aconteceu? Sim. No que acabou o Kraftwerk, entra isso aqui, ó. E o pessoal que sabia que eu tava por ali, ciscando, imaginou. É ele. É o Maurício metendo. Quê? Metendo a música, metendo o dub, metendo o som jamaicano. Lógico, né? E coisa que a gente já faz há muitos anos. É verdade. Nada mais possível do que eu entrar ali com esse tipo de música. Faz um DNA, né? Exatamente. Meu telefone entupiu de mensagem. Aí arrebentou. Aí, Brunão, pô, demais, Jamaica, maluco. Jamaica. Nego pulando, não sei o quê. Yeah. Eu, sem poder responder, deu uma pane lá. Falei, tá bom. Cruzei com uma menina da produção que perguntou pra mim, e aí, Maurício, tudo beleza? Beleza. Neguinho tá achando que eu tô fazendo som. Pô, mas tá todo mundo na produção falando, pô, Maurício tá arrebentando, metendo mó dub. Eu falei, mas diz aí, diz que não sou eu, não, cara. Ah, tu ficou na tua. E não, nego lá é você colhendo os louros. Não, eu disse que não era. Ah, agora você tá dizendo. Disse lá na hora. Tá. Entendi. Eu não podia chegar no microfone e falar assim, olha aqui, esse disco, que era um CD, foi o mesmo que tocou em São Paulo. Sim. Não sou eu que tô tocando. Agora, aí entra a história, o mais interessante. Se fosse eu, não teria nada demais. Seria absolutamente previsível, como eu disse. Claro. Só que não era. Era o pessoal da turma de Oxford, do Radiohead, era exatamente o Johnny Greenwood, que é um fissurado em reggae, um fissurado em dub, já fez uma coletânea espetacular, que amanhã eu vou falar dela no Tico Tico, e é o mesmo que fez a trilha do There Will Be Blood, um cara que atira com muita qualidade para todas as direções. E ele é o cara que confeccionou o disco de espera da banda. Entendi. Então ele meteu uma hora disso. Que agradou a muita gente, mas deixou um monte de negozinho injuriado. É mesmo? Porque jamais iria prever que antes do Radiohead iria entrar uma hora de música jamaicana. Aí é que a porca vai torcer o rabo. Feita pelo guitarrista da banda. Aí é que neguinho vai fazer o araquiri baiano, né, maluco? Porque não vai entender, porra, como que o Johnny Greenwood faz uma música de espera dessa jamaicana. Tá louco? Tá louco. E fez. E é assim. Fazer o quê? Me see them dub it on the river bank. Me me see them don't be time to roll between a bow a bang. Me see them gone a call a man. Say who feels it knows it, yeah. Olha aqui, ó, Shazam, nosso amigo, manda uma mensagem. Eu te liguei e antes de eu falar alguma coisa você disse, não sou eu, porque eu sabia que ele estaria comentando a coisa, né? Entendi. E evidentemente que para quem gosta de músico, principalmente a turma que gosta e vê a música do Tom York como algo fechado, amarrado, sem muito para onde expandir, que não seja essas coisas muito óbvias, evidentemente nós estamos falando para um grãozinho de areia comparado com a quantidade de gente que assistiu aqui em São Paulo. Vamos falar para 60 mil pessoas? Então 50 mil pessoas? Né? O que seria muito interessante é que um grande número dessas pessoas que foram lá e que gostaram ou não gostaram, sobretudo as que não gostaram, fossem informadas que quem fez a trilha antes do show foi o Johnny Greenwood. Fique por aqui, você está em boa companhia e muito mais músicas para você, com muita emoção e alegria. Ruberval Tindler. Roberval Taylor, vai pro ar. Roberval Taylor, pro ar. Mais um. Beleza, aqui estamos mais uma vez para mais um dia de trabalho. Nossa deslavada audiência não é gratuita. Para conseguir a totalidade dos ouvintes, começamos na rigorosa escolha de anunciantes, para só levar aos amáveis ouvintes produtos de categoria comprovada, como cachaça Coice de Mula, cachaça Vai Que É Mole, Aguardente Tombo Certo, cachaça Donzela do Leblon, esta muito rara e, por isto mesmo, mais valiosa. A apresentação ao vivo de artistas consagrados como Tatuzinho e Ratazana, Robertinho e Robertão, Curió e Cambaxirra, conjuntos famosos como o trio paulista Guaratinga e Tá, espelham nosso afamado bom gosto. Realizamos igualmente programas de alto nível cultural e educacional. Testemunham todos eles nosso zelo profissional. Por isso, obrigado a vocês e muito obrigado a nós mesmos. Atenção para a previsão do tempo. Alô, amados ouvintes, liguem para esta emissora dizendo se está chovendo ou não, para que possamos informar sem mais delongas se está chovendo ou não. Alteração em nossa programação. O programa Tardes Vespertinas, que era transmitido às 9 horas da manhã, foi transferido para as 10 horas da noite com o título de Noites Matinais. Anúncio classificado. Precisa-se de um peru para dirigir uma perua. Procurar nesta emissora o senhor Pinto. Serviço de utilidade pública do programa Roberval Tinlur. Ronca, ronca. Today. Two nights in Boston and went out on the road again. Now find yourself stays with friends that you made. Rolling the highways, living the way we do. Not some kind of man, but only half of the gigs we show. It's done in a glass, don't seem like time. Out of the road, turn the road, FM. Oh, que prazer! Carlo Bronco Dinossauro às suas ordens. Espetáculo. Esse aí é o fundo Family, que semana passada nós mostramos com o álbum Entertainment. E durante a semana, o negozinho pirou total em cima da banda do Roger Chapman e do Rick Gretsch, que tinha subido, se lembra? Não sei o que, 19 anos, não sei o que, aquela história. Manda um beijo pra Maria, nossa representante em San Diego. Estamos fechando um contrato com ela. É mesmo? Forte, de remessa de discos. Opa. Uma vez por semana ela vai na loja mais cabeluda que tem em San Diego e vai preparar aquele mimoso pacote só com single, só compacto, 7 polegadas da cena underground da Califa. Califórnia. Manda um beijo pra Maria. Maria Fortes, um forte abraço. Porra, que gênio, hein? Gostou? Mas muito interessante, Nandão, a participação da nossa torcida, hein? Em cima do DJ Mascarado, Johnny Greenwood. Então a ideia é essa, que vocês reverberem essa informação, dizendo que o responsável pelo som antes do Radiohead foi simplesmente o guitarrista da banda, Johnny Greenwood. Fissurado em reggae, fissurado em dub, tem uma coletânea da Trojan espetacular que amanhã eu vou mostrar a capa, a relação de músicas no Tico Tico, no site do Ronca Ronca. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje você acompanha em oifm.com.br, assim como o programa de hoje estará disponível para você ouvir. Então essa é a informação. Muita gente desorientada, porra, o Nat Roots está enchendo o saco antes do Radiohead. Então, hein? O quê? Você não acha isso estranho, cara? Tudo é estranho. Não, um fã que... O cara que se diz fã do Radiohead achar estranho um dub tá tocando ali, colocado pelo próprio integrante da banda. Se o cara achar aquilo estranho, de repente o cara não entende muito bem o que é o Radiohead. Você não acha? Você quer a minha resposta sincera? Fernandão, essa é uma discussão que a gente pode se aprofundar por mais ou menos 4 horas assim que a gente sair daqui. Vai pagar aquela pizza? Pô, você acha que eu vou pagar uma coisa pra você? Aí eu te retribuo com uma pergunta. Você acha que 98% dos fãs dos Germanitos, se ouvirem Nelson Cavaquinho ou Cartola, você acha que vai acontecer o que com eles? Porra, que isso? Fala sério, Nelson Cavaquinho? É, né? Respondi? Total. Agora, igualmente sinistro é o Multishow cortar a transmissão ao vivo, ou não ao vivo, mas que eles estavam vendendo como ao vivo, para entrar Big Brother, maluco. Aí é demais, é muita falta de respeito, como é uma falta de respeito gigante à imprensa carioca deixar de noticiar a chegada da banda ao Rio de Janeiro, o último grande dinossauro da música internacional para vir ao Brasil, e que existe, é o Radiohead. Não tem mais ninguém. O Pink Floyd não existe, o Led Zeppelin, se voltar, não é o Led Zeppelin, o The Who provavelmente não vem aqui pela cagada na cabeça que a imprensa deu quando foi oferecido uma exclusiva para jornais e televisões e ninguém quis, e o show foi cancelado. Então essa mesma imprensa coloca um hambúrguer na capa de um caderno de fim de semana. um hambúrguer no fino. Dia da apresentação. Vamos contar assim, no planeta, naquela sexta-feira passada, havia 5 shows muito importantes no planeta. A turma de Oxford, um Kraftwerk e a volta do Los Hermanos depois de um ano, sei lá quanto tempo, esteve com certeza absoluta na lista dos 5 shows mais importantes no planeta naquela sexta-feira. Tem dúvida, não? Não. Eu vou até ser mais radical. O show sexta-feira no Rio de Janeiro foi um dos 3 eventos musicais mais importantes do planeta. Naquele dia. E foi devidamente, fim de semana, né? Devidamente jogado no lixo para dar o destaque a um hambúrguer. Aí neguinho começa a chorar que as coisas no Rio não acontecem, que, porra, que São Paulo é que dá o exemplo, que as pessoas prestigiam. Ah, mas São Paulo é que tem dinheiro. Porra, não é. Aqui não anda, a coisa fica travada. Aí o Multishow que anuncia a transmissão corta pra botar o Big Brother, mano. Hein? Que pariu, cara. Acabou a milha, acabou a pipoca? Are you ready for this? Reação da nossa audiência ao Daniel Johnson de tirar pica-pau do oco. Nandão, nós estamos com o CD dele, com as gravações originais, são 19 faixas. Nós já mostramos a de número 1, My Life is Starting Over Again, e a 5. Diz o número qualquer aí. É, 8. Tu foi na teoria da nossa ouvinte, né? Por aí. E sempre diz que a melhor faixa de qualquer disco é a 8, então essa é a 8ª faixa. Didn't know it was a devil town. Oh Lord, it really brings me down about the devil town. And all my friends were vampires. Didn't know they were vampires. Turns out I was a vampire myself in the devil town. I was living in a devil town. Didn't know it was a devil town. Oh Lord, it really brings me down about the devil town. Oi, FM. Ronca, ronca. Acabou o milho, acabou a pipoca. E ao fundo, Tom Waits interpretando uma música do Daniel Johnson. Não, esse é o disco de originais. É outra música dele. Ah, beleza. They came to his island and they brought her with them. They wanted to get his picture, but they were surprised by his enormous size. And when he saw the woman, they're shouting down. E agora, cara? It was a monster, but it was the king. They came to his island. Que situação. Nandão, vamos agradecer aos componentes da nossa torcida que estiveram na chácara do Joca em São Paulo e na Apoteose no Rio de Janeiro. Muita gente com a camisa do Ronca Ronca. Hoje eu coloquei uma foto. Muita gente mesmo. Pena que eu fiquei completamente isolado, enfim. É, mas em São Paulo eu consegui ainda trocar de ideia com nossos ouvintes de lá. Enfim, obrigado pela gentileza, pela participação de vocês. Como hoje a coisa foi frenética, durante a semana o Nandão entra em contato com quem participou da promoção. O que mais, Nandão? Acho que é só. Obrigado por tudo. Um beijo, meu amor. Obrigado, beijinhos. Bye bye. Terça-feira a gente volta. Juca, um beijo. Tchau. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.